E falando sobre a violência aqui no estado, caso se confirmem durante as investigações, serão 5 assassinatos motivados por roubo entre a madrugada da última quinta-feira, dia 23, e a noite de ontem, terça-feira. É uma média de um caso a cada 28 horas. Durante todo o mês de julho, por exemplo, aconteceram 4 latrocínios no estado, que equivale a uma morte a cada 186 horas, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O subcomandante-geral da Brigada Militar, o coronel Mário Iqueda, sustenta que são casos isolados em relação um com o outro. A Secretaria de Segurança Pública disse que não vai se manifestar, pois as investigações ainda estão em andamento. Gramado, na Serra, onde o casal de idosos Mário e Jorlita, de 79 e 76 anos, respectivamente, foram mortos dentro de casa por volta da 1 hora da madrugada de quinta-feira, não presenciava 2 latrocínios, ao menos desde 2008, ano em que o delegado Gustavo Barcelos chegou ao município. O caso mais recente aconteceu em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Lili Souza Monberger, de 55 anos, foi morta na noite passada no cruzamento das ruas Anchieta e Engenheiro Jorge Schury, no bairro São Jorge. A terapeuta estava sozinha em sua Duster quando foi atingida no tórax por um disparo de arma de fogo. Em seguida, ela perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste. E então, o Rio Grande do Sul, que registra 5 mortes ligadas a assaltos em apenas 6 dias. Entre janeiro e setembro deste ano, 99 pessoas foram vítimas de latrocínio no estado, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. Pois é. Ou seja, violência, violência, violência e violência. Hoje, uma família toda foi presa em função de tráfico de drogas. O pai, o patriarca dessa família, escapou por sorte, porque não estava em casa. Agora, a partir do momento que a gente começa a ver a ampliação desses números, e esses números estão se ampliando de forma constrangedora cada vez mais, a gente vê que algo precisa ser feito. Sim. Mas na hora de se falar em prisão, na hora de se falar em recrudescimento da lei, aí vem aquele discurso boboca. Ah, o Brasil é o país que mais prende. Então está prendendo pouco, porque a violência continua exacerbada. Cada vez maior. Ah, mas então nós temos que mudar. Bom, se tem que mudar alguma coisa na educação, se tem que mudar alguma coisa na área de segurança pública, vamos mudar. Mas tem que prender mais, porque cada vez mais tem vagabundo. E o Brasil prende. E cada vez prende mais, porque cada vez se solta mais. Vamos acabar com as jabuticabas brasileiras. Progressão de regime. Isso é uma bobagem que só tem aqui no Brasil. Como progressão de regime? Pega 15 anos de cadeia nos Estados Unidos, você vai ficar 15 anos na cadeia. Vai ficar 15 anos na cadeia. Agora aqui não. Ah, tem a progressão de um sexto, um terço, tem o dia da mãe, o dia do pai, o dia do diabo que o carregue. Ah, para com isso. Isso é bobagem. Aí tem advogados que resolvem agora, criminalistas, que resolvem criar uma frente ampla, uma frente de advogados contra o espírito condenatório da justiça. Pô, eu acho que a justiça está condenando pouco. Eu acho que está soltando muito, condenando pouco. Não pode. Não pode. Tem Não à que. toa, muitos são soltos porque não tem condenação. Sim, tem que recrudescer a lei. 76%, ou seja, 13 em cada 4 crimes que são cometidos, crimes graves, são cometidos por evadidos ou oriundos do sistema penitenciário. Gente que teve progressão de regime, que não sei o quê. O sujeito já matou 5 ou 6. Como é que ele sai? Aí vocês acham que ele vai sair o quê? Para pintar cerca? Não, não. Para entregar jornal? Não vai. Vai sair para matar. Então é preciso a gente deixar bem claro, é duro o que eu vou dizer, mas os juízes de varas penais, juízes das varas de execuções penais, têm que ter a consciência de que quando ele solta um sujeito desse, ele está condenando o cidadão de bem à morte. É a condenação de morte. Ah, não tem pena de morte no Brasil? Tem sim. Um juiz, quando solta um criminoso perigoso, um criminoso com um histórico violento, ele está condenando um cidadão de bem à morte. E alguém tem que dizer isso. Porque aí fica aquela coisa, ah, pois é, porque o magistrado no exercício da sua função, ele não pode ser criminalizado, ele está respondendo pelo Estado. Sim, tudo bem, mas quem está debaixo de uma toca com a caneta na mão é um ser humano. E esse ser humano tem que saber que cada vagabundo desse que ele solta, vagabundo perigoso se utiliza de brechas da lei, advogados competentes se utilizam de brechas da lei, ele está condenando alguém à morte. Ele tem que ter essa responsabilidade. Chega de coitadismo. Eu não tenho mais paciência para coitadismo.